Fortaleza, 4 de outubro de 2023. Saindo da Vila das Artes, pegando a 24 de maio, em direção ao centro, no contrafluxo dos carros. E é um pássaro, é? E é um pássaro. É. A caminhada inicia assim. É um homem, um pássaro, um avião. Prelúdios de transmutações. Trânsito, carros, motos, ônibus, freio, usina, motor, vibrador, serralheiro. Cruzamento 24 de maio com Duque de Caxias. E aí, delegado? Delegado é quem tem chifre. Tá fazendo o que aí, macho? Eu tô caçando as bias aqui. Meu irmão, sai dessa vida, mano. Mas é paixão. Essas coisas de paixão. 24 de maio, cruzamentos Pedro I e Rua Pedro Pereira. Quantas vezes eu já passei por esses cruzamentos? Inúmeras, incontáveis vezes. Em busca de ferramentas, equipamentos, manequins. Pois tá aí, eu gostei, ó. Querendo cortar o cabelo. Todo descoladão. Querendo... Hã? Não é comigo? Todo nem tchum. Eu amo nem tchum. Água geladinha! Ratos, baratas e cupins e a barata francesinha! Em seguida, a gravação reinicia em looping. Veneno para matar. Venha adquirir o seu veneno! Veneno! Se não fosse essa informação, com certeza eu já teria comprado o ingresso pro show da Barata Francesinha. Praça José de Alencar. Calçada do Teatro. Que dia, bênção! Menina, eu vou com vocês também. Mulher, aqui é longe lá da... É não, filha. Promoção! Vai! Simbora, Fortaleza! Nessa quarta-feira bonita! Rua General Sampaio. O contra fluxo dos carros, tal como ondas. Cruzamentos, Rua General Sampaio, com Pedro Pereira e, em seguida, Pedro I. Retornando. Uma caminhada em outro tempo. O centro da cidade e o seu processo gradativo de fantasmagoria. General Sampaio, Duque de Caxias, General Clarindo de Queiroz. As ruas e os fantasmas.